falar o quê? De quem já disse tudo? Cantar o quê? De quem cantou demais? O filho de Exu foi capaz de fazer o mundo inteiro olhar pra terra seca, pra asa branca partir, depois voltar, ver a beleza que só com olhos daqui se sabe olhar. Delicadeza pra ver menina feito flor desabrochar. Cantou dança da moda, cantou morte de vaqueiro, triste partida, aço preto boiadeiro, cortando pano até na hora do adeus. Embalançou légua tirana ou qualquer lorota boa, cantou a feira, seu lugar, suas pessoas e a sua sombra, somos todos filhos seus. Falar o quê? Já disse tudo. Cantar o quê? De quem cantou demais? Nas noites de São João, sonhos de balancer ao brilho do luar e das fogueiras, das noites tão brasileiras de um lugar. Louvada seja sua sanfona brancozinha de inventar. Baiões e choques, ai queira Deus que no céu se possa dançar. Nasceu dos oito baixos do seu velho januário, cantou a fé que tem num belo novenário, ganhou o mundo, foi monarca do baião. O seu reinado, o seu palácio foi aquele juazeiro, e ali debaixo vive um velho sanfoneiro, e a sua sombra é do tamanho do sertão. Nasceu dos oito baixos do seu velho januário, cantou a fé que tem num belo novenário, ganhou o mundo, foi monarca do baião. O seu palácio foi aquele juazeiro, e ali debaixo vive um velho sanfoneiro, e a sua sombra é do tamanho do sertão. Falar o quê? De quem já disse tudo?